Por isso, o Senhor vem e nos ensina: a fé sem obras é morta. Eu e você precisamos entender: eu estou recebendo muitas palavras de Deus, eu tenho crescido na presença do Senhor, eu tenho sido abençoado por Deus, a minha fé tem sido fortalecida. O próximo passo que a Bíblia me ensina que eu tenho que dar é transformar esta fé que está aqui dentro em uma obra concreta. Em muitos casos, é atender ao faminto, ao necessitado, mas em muitos outros momentos será o testemunho, por exemplo. E quando eu começo a testemunhar, esta minha fé é aperfeiçoada. Eu digo isso, não preciso dizer isso, a Bíblia não precisa de comprovação, mas Deus sempre comprova a sua palavra mais de uma vez. E eu tenho esse testemunho na minha vida. Quanto mais eu prego a palavra de Deus, mais eu sou desafiado a vivê-la. Quanto mais eu proclamo o Evangelho de Jesus, eu executo o testemunho do Senhor, mais eu sou desafiado a buscar o Senhor e crescer no Senhor. É uma fé que temos que nos leva a um passo concreto de obras, entre elas o testemunho, como estou citando agora, e estas obras aperfeiçoam nossa fé. Tiago continua. E se cumpriu a escritura que diz, versículo 23, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago não está falando só de dar pão e comida e alimento e veste para um pobre. Tiago está falando no versículo 24 de tudo o que significa ação concreta que expõe nossa fé, desde dar o pão a quem necessita até sacrificar como Abraão sacrificou, algo que custa caro. Eu creio? Creio. Então eu subo esse monte e eu ofereço esse sacrifício. Eu creio? Eu tenho fé? Estou caminhando com o Senhor? Estou. Então eu executo o meu testemunho, a minha ação, eu pratico a palavra de Deus, eu tomo decisões e estas obras vão fortalecendo mais ainda a minha fé. E vão gerar mais obras, obras maiores ainda. Por isso Jesus diz: aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Não significa apenas que nós vamos ter capacidade para fazer mais do que Jesus. Significa que se eu alimento a minha fé com obras, esta fé é aperfeiçoada e me levará a uma obra maior ainda, que é aperfeiçoada e me levará a uma obra maior ainda, que aperfeiçoará mais ainda a minha fé e me levará a uma obra maior ainda. E nós veremos, como Jesus disse, obras maiores do que aquelas, sendo feitas através de alguém que exercita a sua fé e aperfeiçoa a sua fé na ação prática, incluindo o pão, a obra social, a atividade na sociedade, e incluindo até mesmo aquilo que o Senhor nos pede, como pediu a Abraão: sacrifique o teu filho. São ações físicas, reais. Versículo 25 diz: de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Raabe era uma prostituta. Raabe era uma meretriz, uma prostituta, mas ela creu que aqueles espias eram enviados de Deus em Jericó e que Deus ia destruir aquela cidade, e ela cooperou com o povo de Deus e disse: quando o teu povo vier, salva-me e salva minha família. Então os espias disseram: estenda um pano vermelho na janela da tua casa, porque quando nós viermos, nós vamos proteger você. E não só guardaram Raabe e sua família de toda a destruição de Jericó, como também ela passou a fazer parte do povo de Deus, foi incluída na descendência de Davi, que culminou no nascimento de Jesus. O reino de Deus entrou naquela vida, porque ela creu e, ao crer, executou alguma coisa para Deus. Versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. O Senhor quer nos ensinar algumas coisas. Nós temos caminhado, nós temos ouvido a palavra do Senhor, nós temos experimentado muito de Deus, e o Senhor sempre vai acrescentar ao seu ensino, à sua palavra, a instrução de cada passo que devemos dar. Geralmente nós chamamos de obras nossas atividades, mas Tiago está nos ensinando que as obras não são nossas atividades. Quando acolhemos alguém que está nu, quando nós alimentamos alguém que está faminto, o Senhor Jesus já nos disse: vocês estão fazendo isso a mim. É para mim que vocês estão fazendo. Então, tanto a obra social quanto o culto sacrificial de Abraão é algo espiritual, que só pode ser executado movido por fé. Nós temos entidades, e muitas entidades, que cuidam de dar alimento, que cuidam de vidas que necessitam de amparo, de sustento. Nós temos exemplo aqui da Fátima, aqui da igreja. Ela vai lá para as favelas, ela trabalha na prefeitura, e como aquela mulher se entrega para cuidar dos pobres. E há um galardão de Deus, uma bênção de Deus para estas vidas. Mas Deus quer muito mais, Deus quer ampliar muito mais a minha ação com obras, na medida em que amplia a minha fé. Deus quer que eu, muito mais do que qualquer atividade terrena, que eu seja alguém que em todo tempo esteja materializando a minha fé. Quando pregamos o Evangelho para alguém que não conhece a Jesus, nós falamos de Jesus, nós falamos da nossa fé, nós falamos de tantas coisas, nós falamos de Deus, nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de tantas bênçãos, e muitas vezes falamos até frases que eles não entendem nada. Outro dia aqui atrás eu estava chegando e tinha uma Kombi com uma faixa, um adesivo: vivo na unção pela conquista da vitória. É um testemunho daquela pessoa. E eu não estou criticando a pessoa nem o testemunho dela, mas eu fiquei pensando comigo: alguém que lê esse adesivo entende alguma coisa? Provavelmente a maioria das pessoas não vão entender nada. Vivo na unção pela conquista da vitória. Glória a Deus, porque ele está dando um testemunho de algo que ele realmente deve estar vivendo para ter escrito aquilo. Não é criticando aquela pessoa e aquela frase, mas é colocando para nós, muitas vezes, as pessoas que estão à nossa volta não têm nem noção do que nós estamos usando de expressão. É tudo muito abstrato para elas. Nossa fé, o que Jesus pode fazer. Mas quando nós começamos a materializar a nossa fé, as pessoas vão para... Espera aí. O que Abraão fez? Abraão subiu o monte, levou Isaac. Para quê? Ele foi sacrificar. O quê? Foi sacrificar Isaac. O cara está doido. Essa religião dele é um negócio meio fanático. Meu Deus. Cadê ele? Está lá em casa. E cadê o Isaac? Está lá também. Mas como? Ele não foi? Foi, vai lá ouvir ele. Eu subi o monte. Deus me pediu. Eu coloquei o meu filho em sacrifício. Na última hora, Deus veio com providência. Deus trouxe um carneiro. Deus trouxe um cabritinho ali. Foi um tempo maravilhoso. E aí, Isaac, me conta o que foi. Ah, foi algo assim tremendo. Eu nunca mais vou me esquecer. Eu nunca mais vou deixar o Deus do meu pai. Porque eu vi o Deus do meu pai fiel, poderoso. Olha, uma fé materializada, um testemunho do poder de Deus. Não vamos apenas dizer para as pessoas que somos evangélicos, que cremos em Jesus, ou que a vida delas não está bem. Nós vamos ter nas nossas mãos obras concretas. Desde o alimento, o cuidado com o vizinho, com o pobre, até os nossos atos físicos, atitudes, decisões concretas, que envolvem tempo e espaço, que envolve nossa vida física, nossos recursos, que envolve nosso conhecimento, que envolve tudo que somos e tudo que temos.